Todo mundo tem uma triste história, mas aceitar a dor só fortalece a fé. Espero que não nos falte inspiração pra no fim dessa jornada estar de pé. Acorde e vá apreciar quando a lua se deitar. Sob o sol mentalize, vem coisa boa. Acorde e vá apreciar quando a lua se deitar. Sob o sol mentalize, vem coisa boa. Então mande um recado pro acaso, pra coragem enfrentar todos seus medos. Sei que o tempo nunca atrasa, a vida tá correndo em seus dedos. Acorde e vá apreciar quando a lua se deitar. Sob o sol mentalize, vem coisa boa.